Walter Luiz, o rei do Misturation. Alô, meu patrão, DJ Reinaldo Remix, que também segue o CDs. Tá com nós, viu? Já com a CDs, meu patrão Marcelo CDs. Alô, meu patrão Domingos Neto, locutor lá do Ceará. Tá com nós, viu? Alô, meu patrão Cassino CD estourado e Lequinha MP3. Também, viu?